ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre de hoje vai tratar da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi instituída não tem muito tempo, depois de uma luta intensa, uma luta renhida dentro do governo, até porque os meios militares não eram favoráveis, continuam não sendo favoráveis à instalação desta Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade visa a atribuir responsabilidades e, portanto, desvelar um pouco dessa história escondida do país durante o regime militar de 1964 a 1985. E a presidenta Dilma, que foi quem instalou a Comissão da Verdade, segundo a Rádio Corredor, que é como se diz nos meios do poder, diz dar conta da sua insatisfação com os trabalhos desta comissão, porque não chegou até agora a qualquer resultado. Então, ontem os jornais deram uma informação da Comissão da Verdade, dizendo que ela já identificou dezenas de agentes da repressão, que já tem mais 100 pessoas listadas para depor, e anunciou a conclusão de que o ex-deputado Rubens Paiva realmente foi morto dentro de instalações militares, ao contrário do que afirmam os militares desde o tempo da ditadura, desde a morte do deputado Rubens Paiva. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão da Comissão da Verdade com Vitória Grabois, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro, e com o advogado Antônio Modesto da Silveira, um advogado com uma longa militância na esquerda, advogado de presos políticos durante praticamente todo o regime militar, e também na ponta da linha, já não no estúdio, com o professor Rodrigo Samota, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Também o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, presidente do Clube Naval do Rio de Janeiro, que defende que os militares também tenham voz nessa Comissão da Verdade, já que ela se propõe a revelar a verdade. E o vice-almirante diz ainda que com Cláudio Fonteles, ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, não houve abertura para uma aproximação. Nós vamos aprofundar um pouco essa questão em instantes. Eu gostaria de dar o bom dia ao professor Rodrigo Samota para que ele fizesse uma exposição breve dessa questão em âmbitos acadêmicos, ou seja, no âmbito da história, não apenas da história do Brasil, mas também da história dos países aqui do entorno do Brasil, os países limítrofes que também passaram por regimes de exceção à mesma época. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Então, analisar a criação da Comissão da Verdade do Brasil em comparação com experiências vizinhas demanda, em primeiro lugar, que a gente destaque a diferença do caso brasileiro em relação a esses países. No caso chileno, no caso argentino... Professor, o senhor pode falar um pouco mais próximo do telefone? A ligação não está muito boa, não. Pois não, é porque eu estou falando de um celular, eu não sei se... Bom, vou tentar aproximar aqui, melhorou aí? O senhor não está falando de telefone fixo, não? Não, eu estou falando de um celular. Sei, eu vou passar o senhor para a produção, para o senhor ver um telefone fixo através do qual a gente possa entrar em contato para facilitar, porque não está dando para ouvir a sua voz direito. Enquanto isso, eu vou conversar com o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, que é presidente do Clube Naval do Rio de Janeiro, para que ele exponha o ponto de vista, aliás, é o ponto de vista militar nesse debate, já que os outros todos aqui são civis e do outro lado da história, né? Bom dia, vice-almirante. Bom dia a todos os participantes desse debate. Eu acho que a iniciativa que está sendo feita de haver uma oportunidade para o contraditório, acho extremamente democrático. Vivemos num Estado democrático de direito, e que todos devem ser ouvidos e apresentar as suas razões. Acho essa oportunidade excelente para que também o lado dos militares de época, da época, porque os atuais não viveram aquele período, não eram nascidos, a maioria, também exponham seus pontos de vista e digam, por exemplo, que muitos dos que faleceram naquele período, defendendo as ordens que já tinham recebido, não receberam remuneração, indenização alguma prevista naquela lei 9.140 de 95, ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E hoje nós vemos que, por exemplo, o ex-coordenador, passou um pouco a Comissão Nacional da Verdade, dizer que não será abordado o outro lado. Quer dizer, nós estamos vendo que se queremos reconstituir a verdade, como está escrito na lei que instituiu esta comissão, é preciso que ela seja inteira, embora seja de desagrado de muita gente hoje em dia. Porque, na realidade, meus senhores, a mídia só dá razão ou só dá publicidade por atos praticados irregulares pela direita. Mas e os terrorismos, os assaltos a bancos, os sequestros, os dedos duros, tudo isso que houve naquele período de 64 para cá e que não estão sendo levantados? Nós temos relacionados mais de 128 pessoas que perderam a vida vítima de atos terroristas. E esses atos não estão sendo apurados, mas são pessoas que também perderam a vida naqueles embates. Aquelas famílias não estão sendo indenizadas e nem têm sido ouvidas das circunstâncias da morte que os colheu, como foi o caso do atentado em Guararapes, naquele soldado Cosel, lá no comando do 2º Exército em São Paulo, do QG do 2º Exército, e vários outros casos, de Lamarca, por exemplo, que matou uma pessoa sequestrada no mato, num local deserto, covardemente. Ele estava indefeso. Então, são fatos pontuais que nós precisamos apurar para que realmente essa comissão tenha credibilidade nacional. Eu creio que muita gente suspeita que isso daí não está elucidado devidamente como deveria ser feito. Ou seja, que sejam ouvidas todas as partes envolvidas naquele período. Bem, mesmo que não sejam os próprios que já morreram, mas os seus parentes, aqueles que foram vítimas das violências de ambos os lados. Este é o presidente do Clube Naval aqui do Rio de Janeiro, vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral. Eu vou passar a palavra agora aqui a Vitória Grabois, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, para que faça a sua inaugural, né, sua intervenção inaugural, inclusive falando sobre o que já o que acabou de expor o contra-almirante Veiga Cabral. Bom dia a todos, aos ouvintes e aos convidados. Eu queria dizer ao vice-almirante que, quando eles falam que temos que averiguar os dois lados, é bom lembrar que, em 1964, nós tínhamos um governo eleito democraticamente pelo povo e militares usurparam esse poder, instalaram aqui um regime de exceção em que prenderam esses opositores, que torturaram esses opositores, que sequestraram esses opositores e que muitos foram mortos. Mais de 500 pessoas foram mortas no período da ditadura militar de 1964 a 1985, com a eleição do Tancredo Neves e, posteriormente, o Sarney. Esse argumento dos militares, eles eram agentes do Estado, eles trabalhavam para o Estado, eles trabalhavam pelo estado de exceção. Eles não precisam ser indenizados, eles já recebem, né? As suas famílias, as suas esposas, elas recebem o soldo militar. E a gente bem sabe que os militares, agora depois com o Collor, que mudou a lei, as filhas e as mulheres, as esposas dos militares, mesmo após a sua morte, elas continuam recebendo. Então, e eu queria deixar claro que ninguém lutou, ninguém foi para a rua lutar pensando em indenização. jamais se pensa em indenização. E a gente não fala nem a palavra indenização, é uma reparação. E isso é uma demanda da ONU e, posteriormente, da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos. O que nós temos que contar da história da... Foi instalada a Comissão da Verdade, que o grupo Tortura Nunca Mais também tem várias críticas a essa comissão, e eu queria deixar bem claro que essa comissão, se ela existe, não é uma benesse do governo, dos governos civis, que aí estavam, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. É uma demanda que vem desde o tempo do Comitê Brasileiro pela Anistia e depois, mais tarde, com a criação do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E se hoje tem uma Comissão da Verdade no Brasil, é porque os familiares dos desaparecidos do Araguaia entraram com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, posteriormente, essa ação foi para a Corte Interamericana. E quando nós estávamos em na Costa Rica, na Costa Rica, em 2010, para uma audiência sobre essa ação, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional o projeto da criação da Comissão da Verdade. Porque se não tivesse essa sentença, jamais o Brasil teria uma Comissão da Verdade, né? Certo. A questão da Comissão da Verdade, ela é mais recente do que o trabalho da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que vem estudando, analisando através das suas câmaras essas reparações monetárias e financeiras, pensões, indenizações de maneira geral. Na verdade, eu acho que a comissão instalada agora, ela visa responsabilizar mais do que reparar financeiramente os males que possam ter sido causados ou os prejuízos causados às vidas das pessoas que foram vítimas daquele regime de exceção. Eu gostaria que o advogado Modesto da Silveira fizesse a sua intervenção inicial, até começando por isso aí. Muito obrigado, bom dia a todo o Brasil que nos ouve. Com isso eu estou incluindo todo o Brasil, incluindo as poucas centenas de torturadores, sejam eles militares, policiais ou civis que participaram, empresários inclusive, mas estou sobretudo cumprimentando os milhares dos próprios militares vítimas dos seus colegas e as centenas de milhares de brasileiros e até estrangeiros que foram também vítimas das mesmas centenas de torturadores, sequestradores e assassinos. Prestei muita atenção no vice-almirante Veiga Cabral, sobretudo quando ele colocou questão de princípio a partir do contraditório. Ele tem razão, todo mundo não é como as ditaduras, mas todo mundo democrático adota o princípio do contraditório, que vale dizer: você tem plena liberdade de acusação e o outro tem plena liberdade de defesa. Muito bem. Agora, a Comissão da Verdade não trata de punição, ela trata de apuração para restabelecimento dessa verdade. E essa verdade irá mostrar, inclusive, se os militares que teriam direito a uma anistia porque só agiram politicamente, não aqueles que agiram criminalmente, seja sequestrando, como eu e inúmeros advogados fomos sequestrados e não presos, como, por exemplo, Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Augusto Sequinde, e só no Rio fomos 8, no Brasil todo não sei. Então, quando eles me sequestraram, por exemplo, à meia-noite na minha casa, isso não é uma ação política, isso é um crime comum que eles praticaram contra mim e contra os meus colegas também. Mas isso é apenas o menor. A tortura é excluída pelo consenso mundial e pelas leis, é excluído de qualquer atuação como sendo política. E a tortura era a regra, tortura física e tortura psicológica. E se o almirante tiver dúvidas, eu sou capaz de apresentar a ele ainda hoje pessoas que carregam marcas no corpo e marcas na alma, quando, porque passaram por aquele período horroroso de 1º de abril de 64 até 1985. Bom, essa, quanto à questão do contraditório, se dúvida houver, eu concordo em que o contraditório seja tão aberto e livre, em que haja uma mesa redonda, uma mesa bem ampla, na qual sentaria de um lado um número representativo de torturadores e do outro lado de torturados, ou melhor, dos golpistas e dos golpeados. Pois bem, acho até justo, correto que isso se faça. Pode-se fazer a Comissão da Verdade apenas apura fatos, não tem poder punitivo, é apenas apuração, e aqueles que se julgam prejudicados devem mandar também para a Comissão da Verdade as suas provas sobre tudo que ocorreu. É claro que numa guerra, a guerra é apenas um território sem lei. Não é que aqui houvesse guerra, havia apenas uma ditadura persecutória e evidentemente que tinha um lado doutrinário muito evidente. Era o golpe do rico contra o pobre, do patrão contra empregado, da direita contra o que eles chamam de esquerda, porque na maioria dos clientes que eu defendi, nem era de esquerda, eram apenas pessoas idealistas, humanistas, como certos religiosos, líderes religiosos, que eram apenas humanistas e jamais poderiam ser classificados de socialistas ou comunistas. Eram apenas homens de bem, às vezes usando ou não batina preta ou vermelha, não importa. Pois bem, poderemos continuar quando quiser. Sim, daqui a pouquinho vamos continuar. Eu gostaria de jogar um pouco de luz, antes de devolver inclusive a palavra ao almirante Veiga Cabral, que é o presidente do Clube Naval, de ouvir o professor Rodrigo Samota, doutor em História pela Universidade de São Paulo, que nós começamos a ouvir no início do programa, mas a ligação não estava muito boa. Eu gostaria que ele voltasse agora para que ele jogasse um pouco de luz sob o prisma da história. Como é que essa questão pode ser analisada ou pode ser explicada, e principalmente, professor, a essa geração mais nova que não viveu, ao contrário de todos que estamos aqui, inclusive o vice-almirante que está no telefone, esse período. Como é que o senhor poderia expor isso aí? Pois não, bom dia. Bom dia. Eu espero que agora a minha voz esteja sendo melhor ouvida. Alto e claro. Ah, que bom. Bom, respondendo a sua pergunta e já tratando do assunto, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena parabenizar a iniciativa da rádio, assim como outros meios de comunicação, de discutir esse tema para chegar ao público, porque, como você começou a dizer, muitas pessoas no Brasil, muitos cidadãos no Brasil, desconhecem completamente esse período da nossa história, o período da ditadura, do regime militar. Pesquisas de opinião têm demonstrado um nível, que eu diria até perigoso, de ignorância sobre o que aconteceu no Brasil naqueles anos. Então, um dos méritos, talvez o mérito principal na criação dessa Comissão da Verdade, é que ela pode nos ajudar a tornar esse tema um tema um pouco mais popular, um tema um pouco mais conhecido no Brasil. Porque a discussão sobre ditadura, sobre violência política, sobre direitos humanos, é muito importante para formar cidadãos. É importante que os brasileiros se apropriem desse passado recente para a consolidação da nossa democracia atual, que ainda é bastante precária. Então, a discussão desse tema propiciada pela Comissão da Verdade é fundamental no que toca à formação de cidadãos no Brasil. E só isso já seria, digamos, um ganho na construção dessa Comissão da Verdade. Tratando por um outro prisma que você tinha proposto na nossa conversa inicial, que se frustrou pelo telefone, se a gente compara a criação da Comissão da Verdade no Brasil com situações semelhantes em países vizinhos, como Argentina, Chile, ou indo um pouco mais longe, comparando com a situação da África do Sul, que teve também uma comissão de verdade e reconciliação. Interessante aí que a reconciliação lá e aqui né, com um espírito parecido. Na comparação, o que se destaca no caso do Brasil é a demora na formação de uma comissão da verdade. Nesses países que eu citei, essas comissões foram criadas na imediata saída do poder autoritário, dos militares. Na Argentina foi criada uma comissão nacional para desaparecimento político, da CONADEP. Na Argentina foi criada uma comissão presidida por um jurista, chamada Comissão Hettig. E na África do Sul, ao fim do apartheid, o governo Mandela criou imediatamente essa Comissão da Verdade. Então, naqueles contextos, essas comissões tinham muito mais a dizer, muito mais novidades a trazer. Porque aquelas sociedades saíam de regimes autoritários, violentos, com pouco conhecimento sobre o que tinha acontecido. Mas aqui no Brasil hoje, em 2013, nós já temos quase 30 anos do fim da ditadura, e antes dessa Comissão da Verdade, o Estado já teve outras iniciativas já mencionadas nesse debate. No governo Fernando Henrique e no governo Lula, já foram feitas pesquisas de agentes do Estado para descoberta de desaparecidos, que visavam, sobretudo, a reparação. Então, a Comissão da Verdade hoje, ela não tem o mesmo impacto, não terá o mesmo impacto do que teve nesses países, porque ela já não há tanta novidade a encontrar. Daí a dificuldade que eles têm vivido, né, de trazer grandes temas à baila, né? Na verdade, o que descobriram de novo, por enquanto, é pouco. Inclusive a questão das listas de pessoas comprometidas com a repressão, essas listas já eram conhecidas antes. A comissão não está exatamente descobrindo, ela está divulgando o que já era conhecido. Não obstante, é muito importante o trabalho da comissão para tentar encontrar novas evidências. E aí eu dou um exemplo que eu acabei de ver na página da Comissão da Verdade. Eles conseguiram localizar um acervo na Petrobras, da Assessoria de Segurança e Informações, que funcionou na Petrobras, que era um braço do Sistema Nacional de Informações, que atuava nas empresas públicas e em universidades, vários órgãos. E daí, por pressão da Comissão da Verdade, visitas dos seus agentes, a Petrobras encontrou lá a documentação desse órgão. Então, o trabalho da Comissão da Verdade pode ser muito útil para localizar fontes novas, temas novos, e aí eu estou falando como historiador, né? Ela pode contribuir muito para trazer ao conhecimento público novas informações. Mas eu acho que o trabalho de uma comissão que tem um prazo de duração de 2 anos, não se deve esperar muito dos resultados dessa comissão. Okay. Então, eu acho que ela vai ter um impacto tão grande quanto muita gente supunha. Tá certo. Esse professor Rodrigo Sá Mota, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui eu peço que aguarde na linha aí, e eu vou voltar ao Almirante Veiga Cabral, que é presidente do Clube Naval. Gostaria, inclusive, nós já estamos na metade praticamente do programa, que os debatedores participassem livremente, não esperassem a minha intervenção, a minha provocação. A partir agora eu gostaria só de fazer essa intervenção aqui do Almirante Veiga Cabral. No caso, eu gostei das declarações dos dois últimos debatedores, e dando ênfase ao que falou o professor Samota, de história, eu acho que no ato que criou a Comissão Nacional da Verdade, está lá dito que é para a reconstituição da verdade histórica. Então, para um profissional de história, um historiador, é muito importante o levantamento imparcial da história. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, claramente, é que devem ser ouvidos um lado e o outro, sem partidarismos políticos e ideológicos. Almirante, se nós tentarmos pensar que naquela época o outro lado tentava implantar uma ditadura comunista no nosso país, em estilo chinês, ou russo, ou da Albânia, ou de Cuba, nós nos livramos disso, meus senhores, hoje em dia. Nós estamos livres. E hoje nós estamos aqui debatendo democraticamente um assunto palpitante. Agora, quero dizer também o seguinte, palpitante de certa forma, porque na realidade o que se vê hoje é que a sociedade não está muito ligada mais nesse assunto. Todos nasceram depois dessa época, grande parte da nossa população brasileira. E os militares, inclusive, sentem-se até um pouco constrangidos de terem sido... Almirante, eu posso fazer uma pequena intervenção? Eu, por exemplo, que já sou um almirante da reserva, estava com 24 anos de idade nessa época, era um jovem. Eu mal tinha percepção política acurada para analisar aqueles fatos. Almirante, podemos pedir uma parte... Anarquia, o senhor não está ouvindo a gente, né? Se não fosse pelo convencimento. Só para correção de fatos e afirmações, o senhor permite uma parte? Acho que ele não está ouvindo a gente. Almirante, o senhor está ouvindo a gente, não? O senhor ouve aqui no estúdio? Ele consegue ouvir? Consegue ouvir aí, não? Fala, Vitória. Eu queria fazer uma pequena intervenção sobre a fala dele, retornando à fala do professor. Ele disse que ninguém se interessa porque essa parte, a história recente do nosso país, ela não é estudada nas escolas, né? Você pega os livros didáticos brasileiros e como se nunca tivesse acontecido a questão da época da ditadura militar de 1964 a 1985. Eu trabalhei na UFRJ durante muitos anos e as únicas alunas que tinham estudado a fundo a questão da ditadura militar, as que vinham dos colégios militares com a visão dos militares, ou as que estudavam no colégios de grande elite, que era uma coisa muito difícil dentro da escola de serviço social da escola do UFRJ, porque a maioria é formada por pessoas das classes populares. Eu concordo com o professor que o único, quer dizer, na minha opinião, o único mérito da Comissão da Verdade é que a gente trouxe à tona o debate que havia, estava meio que apagado. Nós éramos vozes muito raras. A imprensa, a grande imprensa, nunca coloca o que a gente fala. O que nós fizemos, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, é bom que se lembre, tem um arquivo enorme, muito grande, que os ex-presos políticos, os familiares e professores de história e de outras disciplinas, sempre pesquisamos. Nós temos um grande acervo na nossa sede. Somos uma pequena entidade do movimento social que fizemos essa pesquisa, que agora a Comissão da Verdade quer fazer. A questão dos mortos e desaparecidos, nós já fizemos isso desde 1978. Não tem mais, só tem que acrescentar questões pontuais, se descobrir algumas coisas novas, que talvez se descubra, que é muito pouco. Olha, eu gostaria de acrescentar o seguinte, almirante. Veja bem, no 1º de abril de 64, é claro, houve um movimento de Forças Armadas traindo seu juramento de fidelidade à pátria, mancomunados com potências estrangeiras, inclusive que estavam aqui nas nossas costas, para invadir o Brasil caso os golpistas não dessem conta. E mais, a maioria dos militares não é a maioria que deu o golpe, é a minoria deu, e eu diria, as centenas de militares que sujaram as mãos no sangue, na sujeira, no estupro, até no furto e no roubo, são poucos. Mas os militares vítimas que foram também sequestrados, torturados e muitos deles mortos, a gente pode enumerar aos milhares. Pois bem, e quando os militares traíram seu juramento mancomunados, e a comprovação já está nítida, porque lá fora, sobretudo no grande império, o tempo é mais curto para abertura de arquivos, e os arquivos estão revelando documentos nítidos de militares mancomunados com potência estrangeira, traindo o país e o seu juramento. Pois bem, esses são fatos claros que podem não ser mais nem praticamente ser apurados, que já são conhecidos e comprovados. Eu posso então falar uma coisinha? Deve, fale. Olha só, os generais de hoje são os tenentes do passado. E quem colocava a mão na massa, porque os generais mandavam executar. Quem executava eram os tenentes, tenente, os capitães. No máximo, então maiores. É isso. Então, eles, no passado, estão dizendo que mudou nada. Inclusive, na AMAN, teve uma turma que saiu ano passado que chama Carrasta Azul Médici. Europa. É. E o Médici, todo mundo sabe, foi o general ditador durante o... Peraí, os senhores já estão levando isso para o radicalismo de esquerda. Sem radicalização. Os senhores estão sendo extremamente parciais. Vamos... Essa conversa que nós estamos tendo é para reconstituir a história. Muito bem. E se o Médici foi um líder militar, isso nada tem a ver que ele tenha sido... É de direita ou de esquerda, ele foi um líder militar. A gente tem que separar. E então, depois, doutor, o senhor, que é um homem que tem cultura histórica, e eu aprecio por causa disso, mas eu discordo quando o senhor afirma que foram insuflados só pelas potências estrangeiras. Se o senhor pegar os jornais de época, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o Globo da época... O senhor vai ver que as famílias, a classe média, a igreja e vários setores é que insuflaram as forças armadas para intervir naquele momento. O senhor tem razão. Mas posso levar ao senhor, o Clube Militar tem centenas de exemplares variados de empresas do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e outros estados. Almirante, que comprovam que as forças armadas... foram cutucadas, esse é o termo, entre aspas, para agir. Concordo. Então, os homens nesse aspecto e os apenas. Que estão aí excluídos não são mosca morta. O senhor tem que reconhecer, nós somos humanos, então, nós não somos perfeitos. Mas temos que ouvir os anseios da nossa sociedade. Nós muito somos bem. Cidadãos brasileiros, como civil também é. Então, nós somos iguais. Se vestimos farda, e hoje eu não. Não uso mais a farda, mas tenho o Brasil dentro do meu coração. Eu quero ver um país justo, livre, como agora estamos vivendo. Muito bem. O que se foi feito na África do Sul talvez tenha sido melhor do que aqui. Foi feita a comissão logo depois do fato. E hoje a África do Sul talvez vive melhor situação do que nós. Estamos em um tribunal de exceção. Estamos tentando um diálogo, como o senhor diz, de perfeito contraditório. O senhor permitir o contraditório, quero mostrar ao senhor que as coisas não são bem como o senhor está dizendo. Por exemplo, é claro que a sociedade é dividida nas suas diversas opiniões, e houve até um jornal que chegou a dizer basta. A opinião do jornal era esta: a sociedade havia decidido, em sua grande maioria, por um tipo de governo, etc. Agora, quando nós afirmamos, e é verdade, eu não quero atingir a instituição Forças Armadas, até porque eu afirmei e reafirmo agora que o número de vítimas entre os militares foi infinitamente maior do que o número de vitimadores dentro das Forças Armadas. No geral, o show, por exemplo, que apenas... tinha 24 anos na época do 1º de abril de 64, portanto devia ser tenente ou capitão, algo no gênero. Pois era bem, um capitão-tenente. Capitão-tenente. Pois nessa mesma época, eu defendi mulheres, homens, velhos, crianças, inclusive criancinhas muito menores e que já estavam sendo vítimas dos tenentes, sejam eles da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Mas leva em consideração que, ao mesmo tempo, estavam sendo também vítimas da Marinha, almirantes, do Exército, generais, da Aeronáutica, brigadeiros, ao mesmo tempo em que os tenentes e capitães sequestravam, prendiam, torturavam, estupravam, e isso é comprovado. Se eu tiver dúvida, eu volto a reafirmar. Sou capaz de lhe apresentar gente com resíduos, com sequelas, com marcas das torturas na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. O senhor inocentemente está admitindo que isso só houve de um lado. aqueles jovens idealistas de esquerda da época que também não. fizeram atos terroristas. Eu lhe asseguro que nenhuma das vítimas. Esses não fizeram nada. Não, pode ter havido algum erro aqui e ali. Tá, mas nenhuma das vítimas. Vamos ser justos. Existe para isso e não só fazendo então isso. Então o senhor mencione um caso de um torturador que tenha sido torturado. Um caso de um assassino que tenha sido assassinado das Forças Armadas ou da polícia. Não há um caso de um terrorista de Estado que tenha sido vítima de um, o senhor pode repetir a expressão da época, terrorista de esquerda, né? Eu gostaria de retomar aqui, só para jogar um pouquinho de água fria nesse debate que já está esquentando, para chamar o professor Rodrigo Samota, porque falou-se aqui no exemplo da África do Sul, mencionou-se muito en passant o caso da Argentina, eu acrescentaria até o caso do Chile, acrescentaria inclusive a Operação Condor, que não está no contexto sul-africano, mas que também tem a ver com o Brasil. Agora eu gostaria que o professor falasse em termos de história, e não aí só de história do Brasil, eu voltaria àquela a intervenção inicial, que o senhor jogasse um pouco de luz nessa questão internacional que foi abordada aqui. Pois não, tem uma série de temas aí a explorar. Eu vou tentar organizar uma fala coerente em torno disso. Em primeiro lugar, comparações internacionais e o tema da verdade, das reparações e punições. No caso do Brasil, o que a gente tem percebido é que aqui as reparações financeiras têm sido generosas, mas, por outro lado, as punições judiciais e criminais contra quem cometeu atos contra os direitos humanos são inexistentes. Né? Isso aí é um contraste grande com a Argentina e com o Chile, em que muitas pessoas já foram julgadas. Nesse sentido, eu até tenho falado em algumas palestras, a ideia de reconciliação que a comissão coloca lá no seu texto me parece um pouco redundante. Eu acho que no Brasil foi feita uma grande conciliação no final da ditadura entre as principais lideranças dos dois lados e com um certo beneplácito da imprensa, de muitas forças influentes, que levaram primeiro a um certo esquecimento em relação ao tema, um certo desinteresse. Porque observe, se a gente compara o governo Sarney de 85 a 89, o aparato de informações do regime militar ficou mais ou menos intocado, né, o FNI com a DFI e algumas AFI. Não foi criada nenhuma comissão, nenhuma investigação, nenhuma reparação. E isso só veio a ser discutido muitos anos depois no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós somos herdeiros dessa grande conciliação, que aliás também passa pela comissão da anistia. De maneira que eu acho que no Brasil isso já está relativamente sedimentado, eu acho. E aliás com o beneplácito da ignorância ou do desinteresse de uma grande parte da população. De maneira que, retomando ao tema das novas gerações, eu acho que é papel de todos nós, tanto os que trabalham com conhecimento, quanto com ativistas, e acho que os militares também têm um papel nisso, de trazer esse tema para a sociedade, politizar a sociedade e mostrar que isso tem relevância para as pessoas hoje, o que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Porque muitas pessoas pensam que não. Inclusive o tema da violência, para muitos jovens de hoje, isso não tem maior relevância, falar que havia tortura então, porque continua havendo tortura hoje, né, em muitas dependências policiais. Então é preciso conectar uma coisa à outra, né, e mostrar que a violência política durante a ditadura foi favorável ao aumento também da violência política contra criminosos comuns. Isso tem relevância para os dias de hoje. Pegando a questão pelo ângulo da historiografia, do olhar do historiador, eu acho que evidentemente tem que se ouvir todos os lados, tem que se ver todas as fontes, para que a busca da verdade, é evidente que ela passa por um olhar que não seja maniqueísta. Mas o trabalho de uma comissão do Estado como essa, não necessariamente é a busca de uma verdade transcendente dessa maneira. Aliás, acho até que foi infeliz na comissão que dissessem que se tratava da verdade histórica. Eu acho um pouco ambicioso demais, primeiro, que uma comissão faça isso. E, em segundo lugar, se o propósito da comissão é investigar apenas a violência cometida pelo Estado, o que eu acho que é uma escolha legítima, é evidente que o olhar é um pouco parcial, ela não está olhando a violência cometida pela esquerda. O que não significa colocar as duas formas de violência no mesmo prato. Eu concordo inteiramente com da mesma expressão. Uma vez que o Estado tem um aparato de violência incomensuravelmente maior que a esquerda. Eu concordo lado, apenas, aí, preciso né? mais análise, professor. É isso aí mesmo. O governo do Lato é bordaço, é amigo, não é de guerra. Sob a suposição de que ele iria levar o Brasil ao comunismo, de que ele iria fazer isso ou aquilo, e evidente que isso era uma presunção, não era uma leitura política da época, que a gente pode questionar a validade, né? Daí que dizer que... Olha, eu gostaria de lembrar até o professor, mas eles não... Eu gostaria... Só vou terminar essa frase. De que a sua ação foi uma ação legítima, porque ele teria salvado o Brasil, eu acho que ele está chegando a um consenso. Essa é uma leitura muito questionável. Embora houvesse comunistas atuantes, houvesse quem quisesse fazer uma revolução social, e aí há que questionar, mesmo se admitamos, né, que a sociedade quisesse que o comunismo não chegasse ao Brasil. Okay. Isso não significa que toda a sociedade aceitasse um Estado ditatorial, quase a violação de direitos humanos em defesa dessa ordem social. Professor, isso admite uma parte? Como a Itália, por exemplo, em que o governo combateu as ações armadas da esquerda sem promover ditadura, sem suspender a Constituição e etc. Professor, uma parte. Eu queria falar que sobre a questão da verdade, do nosso lado, nós, os opositores do regime militar, do qual eu me honro muito. Eu tinha 18 anos quando aconteceu o golpe. Eu era aluna da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil aqui no Rio de Janeiro, e no dia 10 de abril eu fui expulsa dessa universidade por ter, né? Quer dizer, os 19 primeiros estudantes expulsos no Brasil não foram pelo 477, foram 19 alunos da Faculdade Nacional de Filosofia. E eu queria dizer a todos que a nossa verdade, a verdade de nós que lutamos contra a ditadura militar, contra o regime de exceção que se instalou nesse país e que até hoje tem repercussões sociológicas, históricas, enormes, temos que lembrar, como o senhor também bem falou, porque nós nunca, aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, que prenderam, sequestraram e desapareceram com milhares de brasileiros, aonde estão os corpos desses brasileiros? O Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Aeronáutica têm a obrigação de dizer para nós aonde que eles estão, aonde que eles foram enterrados, quando que eles morreram, onde eles morreram. Isso nunca foi nos dado, nunca foi falado. A nossa verdade sempre é dita. Nós viemos a inúmeros programas de rádio, damos inúmeras entrevistas nas televisões, vamos nas universidades, nas escolas. Milhares de estudantes hoje, dezenas ou centenas, já fizeram dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de curso. Então, existem várias. Nós queremos saber a verdade do outro lado. O que os militares fizeram? O que os militares fizeram com os nossos parentes? É isso que nós queremos saber. É okay. Por isso que nós entramos com uma ação... Aí, a senhora está falando de direitos humanos. Ninguém vai discutir com a senhora. Mas cadê? Mas ninguém vai discutir. Isso é uma coisa humana. Todo mundo quer saber onde está. Quer saber? Cadê? Já passaram 40 anos e agora cria uma comissão da verdade. É pacífica. Como é que faz? Cadê, então, por que que os militares... Eu não sou contra isso que a senhora está dizendo. Então, por que que o senhor não ajuda os seus pares? Humano, qualquer pessoa que iria ver os seus parentes recuperados, a alçada, o cadáver, sei lá. Entendeu? Então, isso todos nós desejamos. O que nós queremos é que haja um pouco de... tirar um pouco dessa paixão e do ranço... Como é que vocês defendem? Se vocês defendem, vocês deveriam ter entregue os corpos às famílias. Como é que vocês não entregam? A maioria já morreu. Quem mandava na época já morreu. Com a sua fala, o senhor estaria revelando estar plenamente de acordo com tudo que aconteceu. Só é contra a reação contra o uso e abuso e assassinato de pessoas. Olha, Almirante, se um dia nós tivermos a sorte, para mim, de encarar o senhor olho no olho aqui nesta rádio, que provavelmente vai fazer uma sequência de debates. E então nós veremos faticamente o que é que cada lado fez e quem provocou e quais foram as reações. Pois bem, se eu ver, por exemplo, o senhor como historiador, que Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, ele se autolimitou, ele queria passar em 2 anos o governo. Mas por que, que ele não passou? Mas aí, no período do corte civil, por que, que ele não passou? Os seus colegas não deixaram? Redemocratização mais cedo. Poderia ter havido se os militares tivessem permitido... E o sequestro... Mas veja só, doutor, não são todos militares. É claro, você não que pode não generalizar. Não, isso não, aí generalizei, foi o setor do exército, não foi a marinha nem a aeronáutica. Afirmei e quero reafirmar que o número dos militares vítimas dos seus colegas é muitíssimo maior. Eu mencionei que deve ter havido centenas de sequestradores, torturadores, estupradores, assassinos e até ladrões, eram apenas centenas. E as vítimas militares eram milhares. Logo, a instituição é representada pelo militar sequestrado e torturado, e não pelo sequestrador e torturador. Essas são as nossas Forças Armadas que não traíram o seu juramento. E mais, estou apenas falando agora de militares com respeito à instituição. Agora, com respeito ao Brasil do juramento, seu e de todos os militares, nós, os sequestrados, as vítimas, fomos centenas de milhares. Não foram só milhares como os militares. Eu poderia citar aqui nomes de almirantes, generais, brigadeiros que foram vítimas dos seus colegas tenentinhos e, olha, e majorzinhos. Posso dar lembrar? Até as crianças são vítimas. Se o senhor não está sabendo, se acompanha o jornal, o senhor falou tanto no Globo, que mora no Rio de Janeiro, hoje, né? Semana passada, um menino, filho de dois... Está numa guerra. Olha só. Não era uma guerra. É difícil, não era uma guerra. Não era a guerra civil guerra, que tinha no Brasil. Não era nada. Havia uma, resistência contra os militares que usurparam o poder de um governo legitimamente eleito pelo povo. Olha, como disse o advogado Modesto da Silveira, o tema livre, que é aqui veiculado na Rádio Nacional, vai voltar a esse tema oportunamente. Eu gostaria de convidar o almirante aqui, comparecesse aqui, porque sempre por telefone a gente participa, mas não é uma participação integral, né? É a mesma coisa por computador, essa coisa. Então, Almirante Veiga Cabral, eu gostaria que o senhor participasse pessoalmente aqui num próximo debate. Nesse momento, eu gostaria de chamar a intervenção final de cada um, fazendo uma avaliação e, preferencialmente, voltando ao foco central, que é o trabalho, a atuação da Comissão da Verdade. Almirante, eu gostaria que o senhor fizesse a sua intervenção final sobre esse debate, a avaliação que o senhor faz dessa conversa e da Comissão da Verdade. Eu agradeço o convite de poder participar. Como sempre, nós estamos sendo minoria nesses debates, nós somos atacados de todos os lados, mas pelo menos eu tenho a coragem de vir aqui com os senhores para apresentar o outro ponto de vista. Porque, como diz a história não é feita só por um aspecto. Ela tem que ser, e dá trabalho por causa disso, tem que ser analisada amplamente. E a Comissão da Verdade, volto a dizer, no nosso entender, não está sendo satisfatória nesse aspecto. Ela não está, pelo contrário, eu acho que ela não está fazendo a conciliação nacional. Ela está levantando um grande problema que foi desagradável para todos nós, da sociedade brasileira, mas que os militares hoje não participam e não eram nascidos à época, estão sendo arrolados numa situação desagradável, de desunião, numa situação de guerra e guerrilha, em que todos os dois lados cometeram excessos. É preciso que se diga com todas as letras. Okay, ninguém ali era inocente. Tá certo, ninguém era inocente. Tá ótimo. Então, meus senhores, para reconstituir a história, tem que ter o contraditório e, se possível, a isenção de cada um. Bom, o professor Rodrigo Samota, também doutor em História pela USP, gostaria que o senhor fizesse essa sua avaliação final, voltando o foco para a questão da Comissão da Verdade, brevemente também. Pois não, então faço votos que a Comissão da Verdade consiga levar a bom termo o seu trabalho. Não que ela seja capaz de estabelecer a verdade histórica sobre esse período, que é uma coisa complexa e que vai demandar muitos anos de pesquisa, mas que ao menos ela dê uma contribuição para trazer à tona novas fontes documentais e também depoimentos. E nesse ponto eu acho que é importante que eles concentrem a coleta de depoimentos entre as pessoas que estavam no aparato de repressão do Estado, até porque os depoimentos das pessoas de esquerda são mais conhecidos, já têm sido coletados com muita profusão. Eles vão contribuir mais se trouxerem mais a fala dos militares. E aí, atendendo a demanda do almirante, do vice-almirante, a comissão, ao chamar essas pessoas à fala, vai dar a oportunidade que elas apresentem também o seu lado da história. Ok, muito obrigado, professor Rodrigo. Modesta Silveira, agora, por favor, sua intervenção final. Concordo, contraditório é importante, ouvir os dois lados é importante. Pode ter havido algum excesso, inclusive, da esquerda, mas para cada excesso, um compreensível. Houve 100 excessos brutais, desumanos, contra, não digo contra o brasileiro, mas contra a humanidade em seus crimes. De maneira que acho que esse desdobramento do debate pode ajudar a enriquecer, e digo mais, tudo da esquerda está registrado nos processos dos tribunais. Agora, os excessos que a direita cometeu, os abusos que os torturadores cometeram, está ainda em segredo, a não ser um ou outro como aquele Guerra Suja, Cláudio Guerra da Guerra Suja, que tinha o maior prazer, não gostava de torturar, ele queria era matar logo, e como ele, houve muitos assim. Enfim, vamos tornar isso aqui uma comissão da verdade, bem verdadeira, para evitar que os nossos filhos e netos, almirante, venham passar pelo que nossa geração passou e pela vergonha até de discutir um tema como este que estamos discutindo agora e temos que discutir. Esse é o deputado, aliás, o advogado Antônio Modesto da Silveira, perdão pelo deputado, porque foi candidato, foi deputado, né? Inclusive, eu gostaria agora que a Vitória Grabois fizesse a sua intervenção final. Bom, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder discutir o tema tão importante que está na pauta do dia da Comissão da Verdade. Eu acho que a nossa verdade, nós, os opositores do regime militar, já contamos, nós queremos saber a verdade do outro lado. E para que saibamos a verdade dos militares, se faz necessário que se abra os arquivos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Porque não adianta você ficar chamando todo mundo para depor. Eu acho que o depoimento é importante. Por exemplo, nós já demos muitos depoimentos. Eu, particularmente, jamais darei mais, porque são muitos depoimentos. Se não abrir os arquivos, a gente não vai conhecer a verdade do outro lado. E, por outro lado, a Comissão Nacional da Verdade, ela precisa publicizar o seu trabalho, coisa que ela não está fazendo. Ela tem chamado agentes públicos que participaram do regime de repressão e nós, a sociedade, nunca ficou sabendo o que está acontecendo. Então, eu espero, quer dizer, a única coisa que eu tenho a louvar, que eu acho importante, e dizer que essa criação da Comissão da Verdade ela surgiu do nosso trabalho, do trabalho dos opositores do regime militar, e essa comissão só surgiu para dar uma resposta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, do qual o Brasil, na época de Fernando Henrique Cardoso, assinou esse pacto com a OEA. Né? Isso é bom que se diga, isso não é uma benesse do Estado brasileiro, isso não é uma benesse dos governos civis que nos sucederam. É uma luta nossa. Se hoje nós estamos aqui nesse debate, deve a nós. Defensores dos direitos humanos e familiares de mortos e desaparecidos do Brasil e de ex-presos políticos. Muito obrigada. O tema livre vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de Vitória Lavínia Grabois Olímpio, presidente do grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, que você acabou de ouvir agora, encerrando o nosso debate. O advogado Antônio Modesto da Silveira, advogado de presos políticos durante todo o regime militar. Do professor Rodrigo Samota, doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que participou por telefone, assim como o presidente do Clube Naval do Rio de Janeiro, vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, a quem eu deixo renovado aqui mais uma vez o pedido, o convite para que venha pessoalmente aqui à rádio na próxima oportunidade. E também eu gostaria de dizer, o senhor falou, almirante, que sempre está em minoria esse lado que o senhor representa nesse tipo de debate, mas nós tivemos a preocupação de chamar número igual de um lado e de outro, e parece que não há muito interesse também na discussão por parte do seu lado. O senhor é uma pessoa corajosa que participou, eu espero poder contar não só com a sua presença futuramente, mas também com outros representantes das Forças Armadas e dos setores que estão sendo criticados nessa questão da Comissão da Verdade. Muito obrigado a todos, tema livre fica por aqui, mas amanhã às 10h05 estaremos de volta. Pois não, Almirante? Um abraço a todos. Um grande abraço. Bo. A todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. CYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.